Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Anda, anda, anda, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd. E eu... Como é que é? Você está cada vez pior. Eu sou a senhora Jovem Nerd e eu não casei por interesse. Pois, eu sou a portuguesa e não sou nem o senhor nem a senhora nerd. Eu sou a Azaghal e a pauta faz uma falta miserável. Muito bem, hoje vamos falar um Nerdcast muito especial, provando que a portuguesa não pois, sou eu. Pois vou falar ao mesmo tempo, vai, fale! Não sou eu! Acreditarem que o Jovem Nerd não é esta porcaria! Pois não é. É nenhum traveco, graças a Deus! E nem a dona Jovem Nerd falando ao mesmo tempo. Todos falando ao mesmo tempo. Na portuguesa não sou eu, nem vocês perceberam que eu não falei junto com a portuguesa. Hoje nós vamos falar um tema bem light, mais um Nerdcast de nostalgia. Vamos falar sobre festinhas de Play. Sim, aquelas festinhas pro pessoal dos anos 80, principalmente, né? Isso. É, festinhas de Play com Cheetos, Coca-Cola e a vassoura. E as matinês também. Mas antes, nossos e-mails. Sim. Canelada. Canelada. Muito bem, vamos à leitura de nossos e-mails. Lembrando mais uma vez que você pode assinar o Nerdcast no seu iTunes para fazer o download para o seu iPod. E como fazer isso? Simplesmente vá lá no Jovem Nerd, www.jovemnerd.com.br. Na coluna da direita, na seção Nerdcast, tem um botãozinho chamado Assine no iTunes. Lá tem umas pequenas instruções que você segue e assina para ser feliz. A gente estava com um problema no iTunes, vários nerds reclamaram, e esse problema já foi resolvido. É, foi culpa do Jovem Nerd, ele falhou mais uma vez. Se você ainda está com esse problema, por favor, vá lá, pegue o novo endereço, o novo URL que você tem que colocar aí no seu iTunes. Sobre o nosso Jovem Nerd News, você que quiser ajudar o Jovem Nerd News, mande e-mail para news@jovemnerd.com.br, mas não mande e-mail com notícias do Omelete, nem do Judão, porque nós também pegamos lá nossas notícias. Não, a gente não pega lá, a gente pega nas fontes. Sim, eu sei. Nós somos melhores que a maioria das notícias, nós damos antes que eles. Isso. Você tem um problema em falar Jovem Nerd News, né? Por que Jovem Nerd News? News. Porque eu sou carioca, rapaz. Então vamos lá. Primeiro e-mail de Thiago dos Anjos, 19 anos, Curitiba. Olá, eu sou o Garlic do Fórum e leio o Jovem Nerd há pelo menos uns 3 anos. Sobre Piratas 2, a impressão que eu tive é que ele não é um filme de uma trilogia, mas sim a parte 1 do segundo filme. Na real, foi a mesma impressão que eu tive quando vi Matrix Reloaded. Ou, mais óbvio, quando vi Kill Bill Volume 1, sei lá. É que realmente Kill Bill, o Tarantino, né, propagandou que era um filme só, dividido em duas partes. Então, mais ou menos, ficou mais ou menos que nem o Matrix, né? Aquele filme que não tem fim, que só vai concluir na segunda parte. Meio que Império Contra-Ataca também, que não tem fim. É, não sei porque eu não prestei atenção no que você falou. É, próximo e-mail. Ele ainda perguntou. Isso é ridículo. Agora, perguntas, ele perguntou. O terceiro filme já tá gravado? Vai ter o guitarrista do Rolling Stones mesmo? Olha, o terceiro filme, segundo o Jovem Nerd News, está praticamente pronto. Ele volta algumas cenas de estúdio ainda, mas eles já gravaram todas as externas. E o Keith Richards, ele tá confirmado, mas os caras da produção sempre falam que não é confirmado, enquanto o cara não chegar lá e eles rodarem o filme, né? Então, a princípio vai ter sim, mas ele deve fazer só uma participação especial. Não fica esperando Sean Connery no Indiana Jones A Última Cruzada, não. O próximo e-mail, Glauco, 15 anos, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Ele escreveu um e-mail codificado. Não, vai lendo, né? Sobre os Piratas do Caribe, vocês não falaram um monte de coisa sobre o filme. Isso não foi bom e eu não gostei. Cadê a pontuação, cara? A partir de agora, nós não leremos mais e-mails que não sejam pontuados. Ponto, exclamação, vírgula e interrogação são importantíssimos na língua portuguesa. Então a gente não vai ler. Não vai ler o e-mail dele. Ricardo, 16 anos, não falou de onde é. Falem de onde vocês são. Precisamos saber de onde vocês são. Falou o seguinte: vocês podiam. Pelotas, né? Quem não Pelotas. Carlos, 16 anos, Pelotas. Vocês podiam fazer logo a parte 2 do Pérolas de RPG. É verdade, isso já tá, já tá antigo, né, o primeiro. A parte 1 é um dos meus netcasts preferidos. E tenho certeza que também é o preferido de muitos outros nerds. Vocês são 10. Tudo bem, está recomendado aqui a parte 2. Vamos catar mais historinhas de RPG. Sim, verdade. O próximo e-mail é de Pedro Henrique Lott, 12 anos, que escreve melhor do que o Glauco, de 15 anos. É verdade. Eu gostaria primeiro de elogiar e dizer que o Nerdcast é muito legal. Embora isso não seja necessário, não é mesmo, Azaghal? É, realmente não é necessário, vá pro inferno. Também gostaria de pedir Nerdcast menos nostálgicos, pois afinal, vocês têm o seu público teen. Sim, temos, mas ele é a minoria, segundo o nosso censo jovem nerd. Mas eu gostaria de contribuir com uma canelada. Bem, não é bem uma canelada, pois teve uma hora que vocês se corrigiram e falaram certo. Mas o nome do personagem interpretado por Geoffrey Rush é Barbosa e não Barbarosa. Como eu acho que foi com o Azaghal que falou. Caquinho. Caquinho e Marabate. Marabate falou Barbosa. Eu que falei Barbosa. E eu sou a favor de vocês lerem os e-mails com aquela voz rapidinha. É, muito bem. Nós temos um público teen, né? Nós sabemos. A gente procura meio que intercalar os nostálgicos. O público teen é a gorjeta, né? 10%. É verdade. Mas a gente intercala sempre pra ninguém não ficar de fora, né? Esse Nerdcast, por exemplo, é totalmente nostálgico. Na verdade, não. Ele é nostálgico, mas contemporâneo ao mesmo tempo. Tá, vocês preparem-se, porque é o Nerdcast mais louco que a gente já fez. Vamos lá. Fábio Rangel, 23 mais 1 anos. 24. Tentou fugir. Do Rio de Janeiro, RJ. Olá! E Heralds, nerd. O que, que seria isso? Whatever. É, ignorância minha. Sou ouvinte desde o primeiro Nerdcast e fiquei estupefato ao saber que vocês são uns nerds multimilionários. É verdade. Que devem ter gasto um monte de pontos em riqueza. Isso, não é verdade isso. Não é verdade. Você tá maluco? Não, é milionário, ele que mora no Leblon, na cobertura. Que isso? Nada de cobertura. Ele tem um Peugeot. Usado. Claro, você comprou, começou a usar, o carro ficou usado. Não, não, não comprei zero. Já tinha 4 anos de uso. Esse negócio de a Disneylândia sempre que pode, entre aspas, é coisa de filho de banqueiro ou de deputado. E é o caso de vocês? Vocês são déspotas esclarecidos? Vocês são burgueses, mano? Tô tirando! Sou um carioca falando, não perdeu meu respeito. Eu, enquanto nerd com sérias restrições orçamentárias, eleitor frequente de jornal alheio, fico profundamente mal representado nesse grupo que vocês formam. Há muitos nerds aí que gostariam de, pelo menos, tá reclamando que é pobre. Eu não sou rico. Ninguém aqui é rico. Peraí. Você, cara, tem que parar com essa palhaçada. Você não tem que ter vergonha de ser rico. A culpa não é sua. Eu sou rico, pô. A culpa não é sua, cara. Se eu fosse multimilionaire, eu teria todas as temporadas do Simpsons no DVD, ao invés de nenhuma. Eu teria Kill Bill volume 1 e 2, ao invés de nenhum volume. Kill Bill volume 1 e 2 vai ter até um banner dele, tá na promoção. Lá no Submarino, compre, por favor. Isso. A gente tá tentando ficar milionário. E eu ia à Disney várias vezes, porque a minha mãe trabalhava com turismo, rapaz, e o dólar era R$1. E uma passagem custava R$300. Pronto, nada de riqueza. E aí ele falou, outra coisa que, apesar de vocês terem um rabo de dragão cheio de dinheiro, possuem personalidade que é grátis. Olha só que bonitinho. E a personalidade de cada um de vocês consegue nos representar de certo modo. Inclusive, eu estou sendo chamada de o Azaghal do grupo. Azaghal tem acento. Por ter um humor seco, sarcástico e rude, como diz Orkut. PS, pensei em mandar uma cópia deste e-mail para inferno@jovenerd.com.br, mas deixa pra lá. Eu quero dar um recado aos pobres do Brasil e aos pobres nerds. Que, assim, life sucks. Então trabalhem muito, inspire-se no Silvio Santos. É, exatamente, a gente também tá trabalhando para Sim. isso. Mas Jovem Nerd milionário. Não! O próximo e-mail é de Cristiano Garcia Pelotas, 24 anos. Olá, meus queridos nerds. O leitor nerd circente ao qual vocês se referiram no Nerdcast sobre Piratas do Caribe sou eu. Após conter minhas gargalhadas... Por que conter? Fiquei muito contente em ver que fui lembrado pelo Jovem Nerd. O cara é dono do Silvio Garcia, ele deve poder rir à vontade, né? Qual o problema? Ah, é, cadê o Silvio Garcia? Ah, sei lá, deve estar em Garciland. E gostaria também que vocês soubessem que, apesar de não comentar mais no fórum por falta de tempo, continuo acessando o site diariamente. Um grande abraço a todos. O que será que está fazendo agora o Cristiano Garcia, já que não tem mais circo? Ele não, acessando o Jovem Nerd. Ele falou que não tem mais tempo? Será que é domador de leões, alguma coisa assim? Olha só, outra coisa. Se eu fosse milionaire, eu já tinha mandado o meu chefe catar coquinhos. E eu estava trabalhando Jovem Nerd full time. A pessoa fica muito incomodada que o negócio é americano. Porque as pessoas ficam falando que eu sou milionaire do nada. Eu tenho medo de encontrar pessoas na rua achando que eu sou milionaire. IR Danil. Desculpe se eu não sou pronunciar seu nome, mas tá meio esquisito. Bom, IR Danil. Sou um nerd de 34 anos e gosto muito de ouvir o Nerdcast. A história dele é muito boa. Pois bem, estava eu a ouvir o Nerdcast fazendo, sobre o filme do Azulão no meu iPobre enquanto lavava a louça acumulada da semana. De repente, o som ficou muito baixo. Enxuguei as mãos, aumentei o volume em detrimento da vida da minha pilha AAA. Liguei a torneira novamente e voltei ao meu desagradável trabalho. De uma hora para outra, bem antes de um grito do anão bizarro e de uma música, o som aumenta exponencialmente. PQP! Eu assustei, dei um pulo pra trás, tropecei no vento, caí sentado na lixeira da cozinha. A lixeira não aguentou mais 95 quilos e quebrou, cortando minhas costas com uns afiados estilhaços de plástico. Com a dor, me joguei novamente pra trás e acabei batendo a nuca no chão. Minha mulher, que estava entrando na cozinha nessa hora, viu toda a cena e quase mijou nas calças de tanto rir. Por favor, no futuro, controle melhor o volume do som. Muito obrigado. Desculpem, Jovem Nerd, eu sou perfeito. O próximo e-mail é de Marcos Ramone, 18 anos de vida, Pouso Alegre, em Minas Gerais. Olha que interessante, ele falou o nome, a idade e o lugar, né? É, o que a gente pede, né? Pois é. E usa pontuação, né? Isso é leitor do mês. Eu sei quem é a portuguesa. Agora não adianta mais negar. Ela apareceu como Lady Lark nos primeiros Nerdcast. Cara, a portuguesa vai ficar tão puta quando eu vi isso. Depois de escutar com muita atenção as duas vozes, tive certeza. Agora vocês terão que assumir. E você, mano, vai ter que sumir. Que tu passar na frente da portuguesa, ela te corta a porta. Não é a Lady Lark. Vocês nunca vão saber. Ou não. Último e-mail, eu vou ler porque eu estou monopolizando os e-mails agora. Renato Diadema, São Paulo. Tem uma observação sobre o último Nerdcast. Os filmes do Marujo Simba, clássicos da Sessão da Tarde, não são considerados filmes de pirataria com sobrenatural? Outro clássico de piratas da Sessão da Tarde são Piratas da Ilha Selvagem, A Ilha da Garganta Cortada, Goonies e A Volta do Capitão Gancho, que é o Hulk, né? É o Hulk. E Goonies, ele botou um ponto de interrogação entre parênteses, que é realmente questionável ser um filme de pirata. Cara, pirata, 5 segundos. Mas Hulk é um filme legal e Simba realmente é um filme que a gente esqueceu e que é um clássico pirata árabe. Pirata árabe. Pirata de Hades. Com... Isso, com um sobrenatural. Com macacos sinistros e máscaras de couro. Era esse que tinha a Hidra? E é com o Zod. É, o General Zod. Ajoelhe-se perante Zod. Muito bem, voltamos ao nosso tópico, vamos falar de festinhas absolutamente sem pauta. Mas antes eu quero fazer um adendo aqui, que esse é o primeiro Nerdcast com mulheres, né, provando não. Que nós não somos homossexuais. Não, teve já Nerdcast. Teve uma chinesinha, Não, mas aquilo não era Nerdcast, não. Era um aquecimento. Não, mas era um programa mas de que isso? Aquele programa foi muito ruim, por sinal. Não, que isso, não foi nada ruim. Tava começando o Nerdcast. Vocês têm que deletar aquela bosta pra não queimar o filme. Não foi nada ruim. Mas nós vamos falar de festinhas de adolescentes e de pré-adolescentes nos playgrounds da vida. Agora, por favor, eu preciso tirar uma dúvida. Que porcaria de lambe, lambe, lambe? Toda vez que começa esta porcaria, lambe, lambe, lambe, já começa uma suba. Opa, eu cheguei na festa e já está uma suba. Que ótimo, hein? Não me convidaram para esta suba. Ah, Lambda, Lambda, Lambda. Vem do filme A Vingança dos Nerds. Muitos nerds já perguntaram. Era a fraternidade dos nerds na faculdade. Era Lambda, Lambda, Lambda. E eles se cumprimentavam assim. Lambda, Lambda, Lambda. Simples assim. Mas aí vamos lembrar. Começando lembrando. Lembrando. Sim, Jovem Nerd, você foi a muitas festinhas de playgrounds? Hi-Fi, como chamavam, né? Ah, foi sim, claro que foi. Eu conheci ele numas festinhas. Olha! Então... tava no ar já. Não, eu fui. Olha, eu era uma criança que não foi muito bonita. Magrela, cheia de espinha e tal. Meu Deus do céu! Meu Deus! Ai, meu Deus! Que isso? Ai, não, o único problema olha, com ela... viram a noiva, ela não era nada feia, viu? A noiva era muito bonita. Único... Mas eu já me sente. O único problema é que ela usava um óculos de mulher gato. Só sim, isso. Então, aí eu, na noite que eu tirei o óculos e botei lente, fui toda bonitinha pra você, você me dá um tocaço e me bota com o cara mais feio da festa. Ai, Jesus! Olha o jovem nerd. Olha, ele era um canalha. Mas vou dizer que enquanto a rapariga estava lá de óculos e toda magrinha, o rapaz era um rebelde. Yeah. Tinha um grande cabelão, eu me lembro disso. Tinhas um grande cabelão, era queimadinho de praia. Olha aí. Ai, bons tempos que não voltam nunca mais. Ele ainda não sabia que era nerd nessa época. Não, também nerd, ele era gatinho nessa época. Eu tava tentando. Eu era magro, né? Eu sei, eu tenho uma foto sua. Não. Eu posso até colocar. Não, nunca. Uma foto muito selvagem. Eu já vi. Me explica essa foto, Jovem Nerd. Não tem explicação, que foto? A foto que você está de toalha se exibindo para a câmera. Cabelo comprido, molhado. Molhadinho. Isso era uma fase chamada adolescência, que a pessoa tem absolutamente nada na cabeça. Não, se fosse eu que tivesse tirado a foto, mas fosse seu pai. Deus! Era pra mandar pra você. Mas você quis o quê? Seduzir sua esposa com uma foto sexy? Não, era. Cara, adolescente não tem nada na cabeça. Você imaginou o quê? Que ela ia pegar a foto e você falou, caraca, eu vou mandar essa foto, ela vai ficar louca, ela vai ficar maluca, esfregar na cara. Não, mas acho que eu sei porque que é, porque antes da gente começar a namorar, você tinha na agenda uma foto do cara lá do meu colégio, que era o Richard. Meu Deus! Ele era todo bonitinho. Aí eu disse queria... de toalha? Não. Ah. Aí eu tinha que fazer um upgrade. Sem a toalha, né? Eu tive que fazer um upgrade na foto pra, né, pra substituir. E o rapaz aqui? Ah, que eu... foto você mandava para as raparigas? Eu não mandava foto nenhuma. Eu, nas festinhas de play, eu ficava no sofá comendo Cheetos, ou então eu estava atracado com a vassoura. Cara, isso era muito ruim, né? Você vai de vassoura? E será que existe ainda a dança da vassoura? Acho que não. Cara, esse negócio de dança da vassoura... Tem a dança da garrafa, né? É verdade. Eu sempre odiei esse troço de dança da vassoura porque era tímido que nem um robô. Porque eu era o nerd e não sabia, né? Ou seja, era sempre o último a ser escolhido no time de futebol, etc. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Tem um sofrimento enorme. Porque você fala isso porque você era popular. É, a portuguesa era popularzaça. Mega popular. E fala assim, tipo, nós nerds, a gente pensa, ah, eu quero ficar com você, e a pessoa fala, não. Eu posso dançar com você? Não. E a portuguesa, não, ela, eu quero ficar com alguém, ficou. Com alguém, dançou. Meu filho, esses boosts fizeram um sucesso, tá bom? Pra quem não sabe, a portuguesa é uma tremenda gostosa, né? E ela está aqui de fio dental. E quem nunca brincou de salada mista nas festas de hi-fi? Eu! Ah, não. Ah, poxa. Nunca dava certo isso comigo, porque assim, todo mundo. Eu caraca! Escolhi a banana. Vamos brincar! Não, todo mundo chegava e vamos brincar de salada mista. Aí, todo mundo junto, aí chegava na hora da salada mista. Mas não vale salada mista. Aí, sabe? Era ridículo. Que isso? Quando eu brincava, eu mas tu. Olha! Tu brincou aonde, rapariga? Ah, cara, não adianta. Era a turma da escola e era. Este pinguço estudava no colégio suíço. Dá pra entender, olha, até por cima do mundo. Não, olha, falando. Não vale mais salada mista. Pronto, agora que vão achar que eu sou um milionário. É verdade, porque a Jovem Nerd, ele estudou no colégio suíço, né? Olha só, pra... Não, olha, tem que dizer... Mas depois foi expulso por falta de pagamento. Não. Ainda fala uma palavra de alemão. Eu falava alemão até a sexta série. Eu depois também eu falo. Esqueci. Copenhagen, Volkswagen. Copenhagen. Eu também, chucrut. Não, mas o... Tem que se fuder. Ai, somos tão poliglotas. Olha, falo português e português de Portugal. Ah, tinha o Verdade ou Consequência também, que era um joguinho desse estilo, né? É que nunca dava certo. Ai, nós já jogamos este jogo. Ai, meu Deus. Que isso? Já jogamos? E esta rapariga puxou o meu maiô? A minha... Meu maiô e me fez passar uma grande vergonha. O quê? O que você fez? Puxou o maiô da portuguesa. Eu não sei de nada disso. Foi... O que eu sei é que do jogo, Verdade ou Consequência, quando nós tínhamos 15 anos, 14, eu não conhecia a portuguesa. Conheci. Tu me conhece desde criança. Desde ser mentiroso. Puxou pra cima, pra baixo? O gajo está vermelho. Paixão incubada dele. Pois, o rapaz não é comprometido? Tu não estavas comprometido? Olha aqui. Vou avisar a tua senhora, viu? Festinhas dos anos 80. Vamos lá. Você que puxou o assunto. Vais apanhar hoje quando chegar em casa. A gente girava a garrafinha e aí ela parava e indicava quem ia perguntar pra quem. Não tem culpa... Tu estás me dando mole. A mulher é que se vire. Então, aí você tinha que escolher se era verdade ou consequência, isso, né? E sempre que as pessoas escolhiam verdade pra nós, né? É. E consequência pros bonitões do colégio. É verdade. E lógico, nas minhas rodas de verdade e consequência, a primeira coisa só que... Só tinha homem. Não, pelo amor de Deus. A primeira coisa que as pessoas falavam é: não vale a salada mista. A verdade, consequência, é outro jogo. Eu sei, tu mas tá não, jogo, não vale, cara, o equivalente da salada mista, você não entendeu o português? Ai, só queria beijar na boca, porque não pegava a rapariga e tascava-lhe um beijo logo, sem brincadeira nenhuma. Porque se eu fizesse isso, tu ia virar o rei da escola. Se um eu fizesse isso... Atitude. Não, olha só, o nerd... Não, não, não. Os adolescentes. Não, português. Homens com atitude. O pensamento do nerd de se levantar e dar um beijo na boca na menina que ele é apaixonada é a mesma coisa que os mísseis cubanos serem lançados nos Estados Unidos. Você acha que se isso fizer, a guerra nuclear vai começar? Eu quero ver Cuba lançar. É simplesmente inimaginável. Não tem como imaginar isso acontecendo. Lembram? Porque todo nerd tem aquele medo de rejeição. Né? Exato. Então ele já imagina ele levantando e suando, chegando lá e é... Não! Isso, e as mísseis subindo. Os mísseis, né? Quando o Azaghal jogou uma pessoa bêbada dentro de uma festinha dessas e saiu correndo. Ai, meu Deus. Isso já... Não, não, você vai ter que contar suas aventuras. Que você... Foi essa festa que vocês entraram pra roubar cerveja ou não? Não, essa é outra festa. A festa da cerveja que era uma festinha de play, acho que do Santo Agostinho. Ah. Um colégio aqui do Rio, no Leblon, de Mauricinho. E aí... Peraí, começou. O Azaghal na adolescência era um grunge ou... Punk. É. Ai, eu me lembro. Eu me lembro tantas coisas. Tinha um cabelo Black Power, não era? Ai, eu já vi esta rapariga caído no chão da rua com uma garrafa de cachaça do lado. A minha vizinha achou que era um mendigo. Jogou uma moedinha. Eu chutei que era macumba. Ele jura que isso não aconteceu. Isso mas não aconteceu, imaginação. Claro que ele não lembra. Ele não lembra que estava lá chapado. Eu fingi que não conhecia. Mas então, a gente foi nessa festa e tinha que levar bebida. Aí um amigo meu levamos uma garrafa de Fernet da Roça, uh-huh, que era moeda pra qualquer negócio. E um outro amigo meu levou uma garrafa de uísque cheia de álcool e mercúrio e ele ficou igual ao uísque. A gente tava na festa e tava uma porcaria a festa. Eu lembro de ter um cara, pode até estar me ouvindo um dia, eu odeio você. Um cara vestido Harley Davidson, de bandana e luvinha sem dedo, sabe aquelas luvinhas de motoqueiro? Sei. E eu olhei aquele cara e falei, meu Deus, cara, que festa é essa? Santo Agostinho é isso mesmo, né, cara? É esse tipo de gente. Eu e meus amigos decidimos ir embora. Aí a gente falou, vamos de mãos vazias, fomos até o freezer, enchemos duas sacolas, esvaziamos o freezer e levamos todas as cervejas. E quando a gente tava chegando na porta pra sair com esse... cervejas abarrotadas, sacolas abarrotadas, uma garota virou assim, ei, vocês vão embora? A gente tá meio chato, né? Ela, mas deixa a cerveja. Cara, e quando ela falou isso, a gente deu 10 na pata do viado, cara. Correu a escada, sabe quando você pula o lance inteiro? Pum, pum, pum, pum. Saiu correndo pela rua, cara, os dois malucos. E o cara da Harley Davidson correndo com uma gangue atrás da gente, sabe? De mauricinhas de bandana e luvas sem dedo. É. E aí a gente conseguiu entrar num ônibus em movimento. E aí falou, toca, toca, motorista. Depois a gente foi vender cerveja na porta de uma boate. Olha isso, cara. Seus mendigos. E aí a gente foi numa padaria, comprou 100 gramas de salgada, deu um copo de caninha da roça, o cara botou 1 quilo e foi uma noite daquela. Meu Deus do céu. Conta do porteiro. É, porque a gente tava com dificuldade de abrir a garrafa de caninha da roça, tava tentando abrir na grade e não conseguia. Aí o porteiro falou assim, o que é a caninha da roça aí? Ele sentiu o cheiro mesmo com a garrafa fechada. Aí a gente, pô, tu consegue abrir ele? Pô, eu consigo, abre ele. Aí ele pegou a garrafa e abriu com um dente, cara. Tá! Tamanha a voracidade do cara pela caninha da roça. Aí a gente deu um gole pra ele, ele bebeu direto no gargalo. Eu dava a garrafa inteira, porque se o puto abriu com a boca, pode ficar com as tabocas. A caninha da roça, ela tem mais álcool que álcool. Então automaticamente, tudo que sai esteriliza. É verdade. E a do Play que a gente jogou o cara dentro do Play foi uma outra, a gente tava na festa da namorada de um amigo meu e o namorado, o nosso amigo, estava bêbado. Ela falou assim, vocês têm que ir embora, minha mãe tá revoltada, não quer mais vocês aqui, leva o Fernando, que era o nome do cara. Que amiga, vamos dar nome aos bois. Não, o garoto era o Fernando, a garota era uma japonesa louca, eu não lembro o nome dela. E a gente desceu segurando ele, tava tão bêbado. Não era. Ele tava tão bêbado que a gente foi segurando ele nos ombros e arrastando os pés, sabe? Quando o cara vai... E aí a gente entrou no elevador, só que o elevador parou no Play e tava tendo outra festinha de pessoas que nós não conhecemos. A gente abriu a porta do elevador, jogou o cara da festinha, fechou a porta e fomos embora, sabe? Deixamos o cara lá, bêbado, babando no chão da festinha de Play. Você nunca soube o que aconteceu depois dele, assim, ele acordou. Ele continuou vivo e tal. Por isso que no dia seguinte só não conseguia sentar direito na cadeira. Gente, as minhas faixinhas eram muito caretas. Pois estão muito radicais estes gajos aqui. Era Coca-Cola e batata frita, Ruffles. E só. Ai, a minha mãe tinha que me buscar, ora. Mas as mulheres não têm problema com isso. Rapariga de família. Mulheres não têm problema com isso. A mãe pode levar e buscar pra um homem que é um trauma miserável, né? Bom, eu não me importava. Minha mãe vai buscar pra minha casa. E você comeu todas as suas refeições? Será? O quê? Hein? Oi? Hein? Não, deixou de comer nenhuma, eu tenho certeza. Mas então, eu tinha esse drama. Eu tinha um amigo que tava no Empório. A gente já tinha 17 anos e tal. E tava no Empório, que é uma rua movimentada aqui. Na época era o boom do Empório, a rua ficava fechada de tanta gente. Foi lá que eu te vi de mendigo. De repente vem um chevetão da mãe dele, um chevette creme miserável. E ela para no meio da rua, abre a porta do carro e fica: César! César! Alguém viu César? Tem que tomar o remédio dele! Incrível. Acabou com a vida. Cuidado! Meu Deus do céu, cara! Isso é sacanagem, cara. Isso é horrível, né? Isso é demais. Além de buscar, só faltou levar o casaco. Das festinhas de Play, eu ainda era muito novinha e tal, né? Muito insegura, tímida, tereréu. Era aquela amiguinha engraçada que, né? Que todo mundo quer ficar em volta, mas ninguém quer pegar. Depois que começou a fase melhor. Que aí foram as fases da matinê. Foi aí que você começou a passar o rodo. Pois é. Ai, eu não perdoava nenhum. Aí foi melhor, que era a época do resumo da ópera. Matinê de 4 às 8. Eu fui fotografada no resumo da ópera e saí no jornal. Olhem só, vocês querem descobrir quem é a portuguesa? Procurem adolescentes no resumo da ópera. No magazine. Não era isso? Ah, 1993. Pra quem não sabe, a gente tá falando aqui dos lugares que a gente ia e tal. Nós somos cariocas. Todos do Rio. Exatamente, cariocas. A gente aqui do Rio de Janeiro. Sou carioca de gema. É, mas ninguém aqui tem pinta de carioca, né? Bronzeado zero, malhação zero. Vamos falar igual carioca, então, agora? Não. Mais carioca. Não. Eu não sei falar assim, que nem carioca. Como espera uma refeição a menos? Não entendi esse negócio da refeição. O que é isso? Eu não tô entendendo. Tem que... É que existe uma lenda que diz que tem certas pessoas... Que por que por um triz não viraram viados. Ah, não, cara. E aí, a gente diz que se o cara tivesse deixado de se alimentar numa refeição, um abraço. Então assim, por uma refeição esse cara não virou viado. É, é. Esse Nerdcast tá parecendo um papo de botequim, né, cara? Cada um fala o que acha, canta a musiquinha, faz batuque na mesa. Onde que tu passa, cara? Ai, meu filho, só falta cerveja. Pega a cerveja na geladeira. Não, que o jovem nerd, como um bom nerd, pelo menos isso tem de nerd, ele não bebe, né? Tu também não bebe. É porque eu bebi tudo que eu tinha pra beber numa vida em 2 anos. Mas o melhor de todos era aquelas músicas que a gente não sabia a letra em inglês e inventava uma em português. Lembra disso? Tinha uma do Billy Idol, que era a música era Eyes Without a Face. Exatamente. E que na versão da na Night Carioca era Ajudar o Peixe. Ajudar o Peixe. É assim mesmo. Compre um sorriso. Essa parte eu não conheço. Ajudar o peixe. Bom, bom, sobe a música aí pra vocês ouvirem. É, parecia. Aí tinham também as traduções erradas. Tinha aquela, it's my life, it's my life. Aí cantavam, kiss my eye, kiss my eye. Beijo meu olho, cara. Tem que ser kiss my ass. Tinha aquela de Len Rich. Como é que era? Say you. Say you. Peito! Ah, entendeu? Entendeu? Quase atrapalhou, né? Essa foi muito ruim mesmo. E tinha aquela, né? Pizza, hambúrguer e Guaraná. Pizza, hambúrguer e Guaraná. Mas isso era anos 90 já, né? É, já estava maiorzinho, né? Mas ainda pagávamos mico, meu filho. Pagamos até hoje! O que mais que tinha? Tinha aquela do... Bad, bad, bad, bad boy. Eu bem comi seu c... Que horror, português! Ai, tinha uma que era, eu nasci preto. Eu nasci preto. Tantas músicas cafonas. Cara, esse papo, ele está completamente maluco, não é verdade? Na minha adolescência, eu fui em uma matinê. Uma só. Que foi na Wells Fargo. Eu nunca fui em nenhuma matinê na minha vida. Não, mas você já invadia as outras. Sim. Não, mas então, eu fui numa discoteca, que chamava de discoteca. Discoteca, né? Aí, porque eu sempre fui nerdão da classe, aí numa aula lá de trabalhos manuais, sei lá que papo tava ficando, porque o fulano já ficou, e você, já ficou? Aí eu, hein? Fiquei com cara de bunda, né? Aí pronto, aí, Jovem Nerd é boiola, sabe? Boiola aquela coisa, né? Tô a boiola. E aí, eu como todo adolescente introspectivo, fiquei do tamanho, né, de um prego, e fiquei me sentindo completamente derrotado na vida. Aí eu falei, então vamos acabar com isso este fim de semana. Vamos numa matinê. Aí fui lá, combinei com meus amigos, vim aqui na matinê, minha mãe me trouxe. Foi aonde? Na Wells Fargo? É, aqui. Eu devia estar vendendo cerveja. Tá? É verdade. Tinha umas mesas com telefone, lembra? Isso, tinha mesmo. E aí os gajos ligavam para as raparigas. É, aí o que aconteceu? Aí eu cheguei lá, tentei me arranjar umas 2 vezes. Mas peraí, calma. Como é que você tentava se arranjar? Qual era o papo do Jovem Nerd? Não tinha papo. Tinha olhar? Não tinha papo. Você mandava um beicinho assim? Nessa época... Ai, Você era muito ruim pra cantar as meninas, porque comigo foi uma dificuldade. Como é que foi? Cara, era uma festinha na Mykonos, né? Na Mykonos. De 15 anos da minha amiga e tal. E aí eu fui com esse objetivo de ficar com ele, já que ele tinha me rejeitado um mês atrás. Eu queria compensar agora e ficar com ele de vez. Aí eu dando mó mole pra ele, mole, ele não percebia. Mas percebia. Como é que você ficava? Oi, Alexandre, tudo bom? Não, conversando com ele, sabe? Ah, quando a mulher quer, ela, sei lá, joga um charme, mão na perna. Né? Joga o cabelo, tereré. Aí, cara, pisca, um amigo você dele... Pisca, você piscou pra não, ele? Não, piscar não. Tinha que piscar, cara. As mulheres acham que a gente percebe tudo, né? Chega, joga o cabelo pro lado, pro outro, a gente acha... Ah, não, tá dando mole pra mim. Cara, eu só estava conversando com ele. Tinha que falar oi, tudo bom? E dar uma piscada, sabe? O cara ia sacar. Ai, cara. Ai, ai, passar a língua no beijo. É, exatamente, cara. Exatamente. Joga o cabelo pro lado. Chamar o gato de gostoso. Ai, eu acho que eles querem me dar mole. Aí, aí um amigo dele percebeu. Aí falou, peraí, Alexandre, vem cá rapidinho. Aí levou ele pro banheiro. Pegou, Alexandre. Não sei o que ele fez lá. Ai, Jesus. Que quando ele voltou, ele tava todo malandrilson. Ok. Ele me avisou, né? Que é. Papos de garoto de 15 anos, sei lá. Perguntou como é que eu gostava de beijo, sei lá. Eu! Ai, eu não me lembro disso. Ah, gostei tudo... de beijo babado, demorado. Não me lembro absolutamente de nada disso. Gostei de papinha, aí ficou tudo malandrilson. Aí pronto, aí ele tomou a iniciativa. Ai, mas que lindo. E a Agatha foi pra trás. Pra trás, aí eu... Congelei completamente, 0 grau, cara. Cara, foi o pior momento da minha vida. Aí eu... Aí você perguntou, o que que tá pegando? Eu não me lembro de ter falado isso. Falou, Agatha, o que que tá pegando? Eu não me lembro disso, mas tudo bem, adolescente, na cabeça. Não era nada, eu só ia tirar o chiclete. Chiclete. Ai, mas tá vendo? Não esperou a mulher o bico. Não espera molhar o bico. Festinha de play. É um assunto vago, né? Assim, difícil de trilhar. É, pois é. Agora vamos saber como é que o Azaghal chegava nas meninas. Era fácil, eu perguntava quanto é. Play! Responde no play da lata! Se você quiser, cada um dorme com o que achou melhor. Mas que play é esse? Que ridículo. Ai, ai, muito bom. Eu vou botar ordem nesta casa. Antigamente, tinham-se as festinhas em que todo mundo se reunia nos playgrounds dos prédios. Cada putinho levava uma porcaria para comer. Um levava refrigerante, outro levava... Isso era a festa americana. Cheetos. Era Cheetos. O Rei Pai. Era Cheetos, né? Os meninos levavam comida, que significava Cheetos, e as meninas bebida, que era refrigerantes em geral, ou Keep Cooler. Keep Cooler, isso não fez parte da minha adolescência. Ele é um pouquinho mais novo. Esquecemos este detalhe. Mas eu era um cara desligado, pra você ver, a primeira vez. As pessoas vão achar que eu sou idiota. Porque... Ai, mas eu vou contar o que... Só isso. Primeira vez que eu vi um cara na minha sala, sei lá, no segundo ano do colégio, aí o cara cantou. Vou apertar, mas não vou acender agora, sabe? Só cantou isso. Só que eu nunca tinha ouvido falar sobre nesse termo, né? Porque é um termo de uma coisa que todo mundo sabe o que é. Uhum. Mas eu nunca tinha ouvido falar. Eu era na minha. Sim. E aí a primeira coisa... E ele tava entrando na sala e a primeira coisa que me veio à cabeça não foi o que eu pensei. Foi uma imagem. Quando você fala alguma coisa, você fala, não pense em macaco. A primeira coisa que você vai pensar é em macaco. Então a primeira coisa que veio na minha cabeça quando ele cantou isso, como ele tava passando do lado do interruptor, eu imaginei ele apertando o interruptor da luz e a luz continuando apagada durante o tempo. Pra você ter noção, Keep Cooler, essas coisas eram muito avançadas pra mim, cara. Foi Coca-Cola até a faculdade. Até hoje, né? Até hoje, não minta. Mas conta aí. Pois. Então tinha... Os gajos chamavam as meninas para dançar. Ah, não. Tem isso, né? Porque ficava tocando a música agitada, né? Billy Idol, né? Essas coisas. Não, Footloose. B-52 e Footloose, aquele medley, sabe? E tinha o medley do Jive Bunny, né? Que isso, passava... And the Master Mix. Lembra aquele disco de vinil? E cada um levava seus LPs favoritos. Lembram disso? E aí tocava as músicas agitadas e as pessoas dançavam das formas mais ridículas possíveis. E aí, de repente, do nada, pum, música lenta. É. E aí, cara? Pum. Tinha um vácuo na pista, né, cara? As pessoas colavam na parede. E era a mulher pra um lado. Isso. E aí era o meu terror, cara. Aí eu ia, sei lá, jogar videogame na casa de alguém. Eu achei, ih, acabou pra mim hoje. Valeu, galera. Aí às vezes jogava um Azaghal no meio da pista. Vai lá, chama. Putz, grila, cara, isso é a maior humilhação. Todo mundo, né, cara? Joga você e você já vai, sabe, andando pra trás, sabe, com as costas pra trás. Horrível, cara. Até que algum corajoso conseguia, né? É. Atravessava os campos desérticos e conseguia trazer uma presa, né? Exatamente. Não pode começar a chamar a mais bonita. Tem que começar pelas mais tímidas. Mais tímidas é ótimo. As mais simpáticas, né? As mais gente boa. Né? Gente boa. É, e aí a festa começa a fluir. É porque eu não conhecia a teoria do jogo nessa época. Ah. Aquela do tem um mente brilhante, aquele matemático que desenvolveu. Uh-huh. Ele falava que se todos fossem pra mais bonita... Aliás, eu achava isso. Se todos fossem pra mais bonita, todos se anulavam. Sim. É, ninguém ia conseguir, porque todo mundo... Se todos fossem pras mais feias, ninguém ia conseguir a mais bonita. Sim. Certo? Nem a feia. Não. A feia serve para todos, né, cara? Não, porque se ele vai na bonita e toma um toco, as outras não vão querer o resto do... Exatamente. Não, rejeitado da é bonita. Verdade, todos têm que ir nas mais feinhas. Isso, aí todos ficam felizes. Que todos ganham. A mais bonita não pega, ninguém pega, sabe? Porque todos não podem querer o mesmo tempo. Ah, então aquele negócio que as modelos falam, nossa, gente, as pessoas têm medo de mim. É, exatamente. Na rua ninguém fala comigo. É a teoria do jogo. Não? Isso salvou o mundo da guerra nuclear, na Guerra Fria, sério. Era isso, era um negócio de pegar a mulher. Eu lembro de uma festa que eu cheguei numa das mais bonitas da minha turma pra dançar só. A filha dela era gaúcha. Eu falei, oi, gaúcha, quer dançar? Assim, música engolindo lista. As palavras, sabe? E aí ela olhou pra mim e falou assim, ah, eu não posso porque eu prometi pra mãe do aniversariante que eu ia dançar com ele pra ele bater foto. Caraca! Ai, meu, você é uma mina educada. Cara, eu mas eu me senti um lixo completo, cara. Ai, meu Deus, mas vocês acham que as mulheres são fúteis porque elas não querem dançar? As meninas também se apaixonavam. É. Não por nós. Nunca. Não por nós, elas eram engraçadas, né? Cada semana era por um. É, que ótimo, né? Cada semana se apaixonava por um, mas isso, sempre os mais velhos. Isso que vocês estão ouvindo. Sempre os mais velhos. Vocês estão ouvindo o depoimento de uma menina que era a mais popular da sala. Isso, exatamente. A portuguesa era o que você pode definir como popular. As meninas adoravam elas, tinham inveja dela e os caras todos cobiçavam ela. Exatamente. E ela escolhia. Tum, tum, tum, tum. Sim, não, sim, não. E ela sim, pode não. Confirmar a teoria de que depois que você passa, sei lá, pra turma da manhã, pra quinta série, as mulheres que eram suas amigas, seus colegas de classe, você passa a não existir pra elas. É verdade. Se você tiver a mesma idade ou menos, pum, você é não existe, verdade. Você fica invisível. É verdade. Eu, quando eu tava... É verdade mesmo. Quando eu tava na sétima série, que foi quando eu fiquei pela primeira vez, eu tinha 14 anos. Um ano antes de eu e a Agatha namorarmos para todo forever. Aí, o Nino é um rapaz experiente. Aí... Eu resolvi, pô, chega dessa vida, né, de nerd só, né, vamos tentar viver, não encaixar na sociedade. Os hormônios, cara, eles deviam sair pelos cabelos. Exatamente, né, a gente não tem culpa, é químico. Aí eu falei, vamos resolver, aí como... Né? Os que não extravasam, matam, sobem nas torres e dão tiro nas pessoas que estão passando na rua. Exatamente, é verdade, é verdade. E aí o que aconteceu? Eu obviamente olhei para a minha sala, minha convivência social era escola só, olhei para a minha sala, minha turma, analisei todas as opções, falei, impossível, impossível, impossível. Então o que vamos fazer? Vamos duas séries abaixo. Claro, e aí deu. Que isso? E aí deu certo. Mas é claro. Foi aquela menina que eu fiquei a primeira vez, era da quinta série. Ela era repetente, mas era da... Você ficou a primeira vez, você ficou foi errado do cabo. É verdade. Aí, já corrigi. A senhora Domenete tá nervosa, ela chegou a falar parecido com o Blue Hand agora. É, Arraial do Cabo. Não, foi Arraial do Cabo. Arraial do Cabo, é porque foi tão traumático que eu tava até esquecendo. Essa menina daí da série abaixo você nunca me contou. Opa! Quando eu saí pra ficar com ela, foi quando eu te conheci. Ah, tá certo. Ah, era aquela feinha, tá certo. Olha isso, cara, obrigado. Eu conheci ele no dia que ele ia começar a namorar com ela. A primeira vez foi quando eu voltei. Já estragou tudo, meu filho. Já estragou! Não valeu mais a primeira vez. É, mas foi... Mentira! Aí eu fiquei apaixonadaço, né? Ele aquela negócio. Aí eu, um mês depois consegui ir pra Rádio Cabo de novo. E trocamos cartas, olha isso. Cartas, né? Não tinha computador. Papel e lápis, papel né? Papel e lápis. Algo que hoje em dia... Aí fui lá, tomei um tocaço. Fiquei chorando uma semana, cara. Horrível. Aquela, que nem aquele filminho do... Como é que era o nome daquele filminho? Bonitinho. Ai, é o ápice do amor. ABC do amor. Ai, aluguei é tão giro. Muito ai, bom, filho. Ai, é muito engraçadinho. ABC do amor. Eu lembrei de um negócio que não tem nada a ver com o papo. O Jovem Nerd, ele imita o João Paulo muito bem. Não. E a senhora Jovem Nerd imita o Blue Hands. Então eu queria que você... Ah, não. Blue Hands e João Paulo. Um papinho, só alguma coisa aí, qualquer ai, coisa. Deus. Eu estava aqui em Orlando, porque sabe que eu moro nos Estados Unidos, né? Eu estou morando nos Estados Unidos atualmente e estou aqui em Orlando vendo meus pacotes para falar, queria saber se você tem alguma inovação tecnológica acontecendo aí no Rio de Janeiro. Inovação tecnológica? Tem um monte de inovação, papai. Esse assunto você estava falando aí do... Esse assunto você estava falando aí do... das menininhas? Eu não f***, menina, não! Eu nunca fui nessas festinhas, não! Eu nunca fui nessas festinhas! Ai, mas que engraçado! Ai, meu amor, cara, tô passando mal! Ai, gente! Ai, meu Deus! Ai, claro que não! Próxima atração no Nerdcast, anunciado pela Portuguesa. Tem que falar agora sobre Star Trek. Eu odiava este seriado. Este seriado é o pior do mundo. Meu pai tirava lá da Super Vic para assistir a esta porcaria deste orelhudo. Tirava lá do meu primo cruzado. Era um saco. Estava vendo lá meus desenhos. Show da Xuxa. E ele tirava para ver esta porcaria de Star Trek. Eu odeio Star Trek. Mas vamos falar sobre isto. Aqueles caras inúteis que ficam lá se teletransportando. E eu ia adorar que se ele fosse teletransportado voltasse tudo da vez. Do outro lado. Ia ser ótimo. Pois, vou falar sobre estes gajos aí, estes portos, naquelas naves de papelão, cheio de botãozinho. Aquele orelhudo horroroso. Vou falar sobre isto. Quem gosta, que se lasque, é maricota, não quero saber. Adeus! Mas quando me vês chegar, arrebita, arrebita, arrebita, ai que a sopa se tu queres.